sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancaruru, carijó, tupinajé, potiguar, sou caeté, curiô, tupinambá. Sou pancaruru, carijó, tupinajé, potiguar, sou caeté, curiô, tupinambá. Sou pataxó, sou xabante, cariri, anomani, sou tupi, guarani, sou carajá. Bem, eu sou Clélia Corte, sou tutora do PET desde 2013 a 2016 e venho pesquisando a temática indígena desde a década de 80, né, e é uma satisfação. O ano de 2016 é um ano simbólico, de muitas discussões na política brasileira, mas também discussão dentro da academia sobre as diversas questões, entre essas as questões indígenas. E eu sou Carlos Bonfim, produtor e apresentador deste programa que há quase 10 anos vem fazendo esse esforço por difundir a música, a cultura, os saberes destas nossas latitudes. E você ouviu aí, nesta edição nós estamos em muito boa companhia. Latitudes Latinas conversou nestes dias com a equipe do Programa de Educação Tutorial PET, Comunidades Indígenas, da Universidade Federal da Bahia. Liderados pela professora Clélia Cortes, eles prepararam uma programação riquíssima para esta nova edição do Abril Indígena. Um espaço que, como você vai ouvir já neste próximo bloco, é mais um destes necessários esforços por descolonizar cabeças e espíritos e por fazer com que isso que nós chamamos de diversidade cultural seja muito mais, mas muito mais mesmo, do que uma expressão da moda. A gente abriu o programa com a jovem Dardete Caritiana, de Rondônia, que participou deste lindo projeto que é Cantos do Brasil, mais uma linda iniciativa do selo Palavra Cantada. E você ouviu também as vozes das e dos estudantes indígenas do PET com quem a gente conversou e que vão contar pra gente mais detalhes sobre a programação do Abril Indígena. E você ouviu ainda uma chegança, composta por Wilson Freire e Antônio Nóbrega. Neste próximo bloco, você vai ouvir mais composições que fazem parte das tradições indígenas brasileiras e composições que se inspiram nesse rico acervo que a gente conhece tão pouco ainda. E você vai ouvir também as e os estudantes indígenas contando mais detalhes sobre o que é e o que pretende o Abril Indígena. A gente abre o bloco com Jiricó, uma canção do povo Tupari, de Rondônia, interpretada por esta grande pesquisadora das culturas indígenas, que é Marluí Miranda, junto a mulheres Tupari. A intenção do Abril Indígena era levar a comunidade UFBA, a comunidade da Universidade Federal da Bahia, a nos conhecer, conhecer os estudantes indígenas. A primeira edição foi uma apresentação. Era para a comunidade acadêmica da Universidade Federal da Bahia saber que aqui tinha indígenas. Então, de lá para cá, a gente vem fazendo atividades no Abril Indígena, não só no Dia do Índio. Então, a gente tenta, nesse mês, mostrar outros aspectos também sobre a questão indígena, sobre a questão da saúde, educação, demarcação de terra. Então, a gente traz essas discussões para dentro da universidade e também faz discussões fora da universidade. Thank you. Em sua quarta edição, o Abril Indígena, no ano de 2016, vai ocorrer do dia 4 ao dia 29, com mesa temáticas, atividades culturais, roda de conversa, ato político, sarau, oficinas, exposições, exibição de filmes, onde a gente vai apresentar nossas danças culturais, como o Awe, no caso dos Pataxós, e como o Toré, no caso dos Tuxados. E dentro da programação musical da Casa da Música, a gente vai ter nossas danças tradicionais e também a participação do indígena, o Acai, que também é um cantor indígena. O Acai é um indígena do sertão, que tem uma experiência musical bastante reconhecida em Salvador e no Nordeste, né? Ele vive em uma comunidade indígena próxima a Salvador e ele tem participado do Abril Indígena já em 2014. E nesse momento, não só participará da Casa da Música, mas também encerrará o evento aqui. Jonete e Alcadoa, Sesotua, Sesasenoca, Daiaua Sato. Iauassato, ou Filhos do Toré, é o nome desta composição que você acabou de ouvir aqui em Latitudes Latinas com o Acai, músico terapeuta indígena, filho de Cariri com Fulnio, e que junto a integrantes da tribo Cariri Xocó, gravou este CD que em idioma Fulnio significa Caminho de Todos. E como você ouviu aí, o Acai é um dos convidados especiais do Abril Indígena, este encontro que acontece ao longo de todo o mês de abril em Salvador, e sobre o qual a gente conversou com a equipe do Programa de Educação Tutorial Comunidades Indígenas da Universidade Federal da Bahia. Neste próximo bloco, você confere mais informações sobre a rica e variada programação deste, que é um desses encontros tão necessários com a nossa história e com a nossa cultura. A gente abre o bloco com um canto em língua Pachorã, e vocês vão me desculpar, mas eu juro que ensaiei bastante aqui, mas não deu para pronunciar o nome deste canto tão lindo, que faz parte de uma iniciativa da escola indígena Pataxó Coroa Vermelha, para revitalizar a língua, a história e a cultura Pataxó no sul da Bahia. Visite nosso site e saiba mais sobre o Abril Indígena e sobre a trilha sonora que você ouve nesta edição. latitudeslatinas.com. Cramia pachade cadê o Tuhans, cadê o Tuhans? Caminhão vai te chamar de rebocutá. Cucu, cucu, peongã, peongã, peongã. Cadê o Tuhans, cadê o Tuhans? Nós, enquanto estudantes indígenas aqui da área da saúde, que como o PET ele é interdisciplinar, tem várias áreas, nós tentamos trazer isso, porque dentro dos cursos de saúde não é discutida a temática indígena, e chegou a nossa vez de mostrar para as pessoas que é algo que precisa ser discutido dentro da universidade, e a gente vai fazer isso agora. Também vamos ter as nossas mostras de filme, né, que tratam também de vídeos voltados para as temáticas contemporâneas indígenas, e que vem sendo o Índio no Poder, Índio Cidadão, o Retorno da Terra, né? E mulheres indígenas mostrando também, discutindo também a questão das mulheres, como as mulheres se organizam, como elas pensam. Nós iremos tratar também sobre educação escolar indígena no Brasil, todos os avanços e desafios. A mesa pretende discutir sobre educação diferenciada, específica e intercultural com os povos indígenas dos estados brasileiros. E para isso está vindo uma pessoa muito importante no cenário nacional, que é o Gerson Baninho, né? O Gerson Baninho, além de ter sido secretário de Cultura da cidade de Nascimento, foi também o coordenador, né, do órgão específico que trata da questão indígena no Ministério da Educação e hoje é professor da Universidade Federal do Amazonas. Teremos também mesa sobre conflitos de terra, onde a gente vai trazer liderança diretamente, que está diretamente no seu dia a dia, participando de retomadas, da questão da obtenção do território. E para explicitar, né, para todos aqui da academia, no geral, sobre o quão atrasado é o Estado brasileiro no processo de demarcação do território para os povos indígenas, que são os primeiros habitantes deste país. Sabe ser feliz, medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de lutar, agudjevete. A todo povo de lutar, agudjevete. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é por autonomia. Jundaros e tchondárias todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Tchondaros e tchondárias todo dia. Tenon de Porã é aqui o meu lugar. Luto pela terra por toda o Urubá. Parelheiro, Zona Sul, São Paulo. A todo povo Guarani eu saldo. Uiá, Guarani, Kaiowá, Indiandeva. Antes do Junduá, subir a serra e mando um abraço para todo irmão negro. Hoje já corre no sangue, bate forte no peito. Carrega o dom de ritmo e poesia. Eu e todo o povo da periferia. Pra chegar e somar, canta rap sempre quis. Mesmo sofrendo, a gente sabe ser feliz. Medo de prova, o dia a dia é nosso teste. A todo povo de lutar, agudjevete. A todo povo de lutar, agudjevete. demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Juntar-se e chorar-se todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Juntar-se e chorar-se todo dia. Demarcação já é a terra protegida. Demarcação já é a mata preservada. Nossa maior luta é pura autonomia. Juntar-se e chorar-se todo dia. A todo povo de luta, um rap composto e interpretado por jovens da terra indígena Tenondeporã, em Parelheiros, extremo sul de São Paulo. Esta composição faz parte das ações realizadas pela Comissão Guarani e Virupá, que é uma organização política autônoma que reúne as aldeias do povo Guarani, localizadas no sul e sudeste do Brasil na luta comum pela terra. Uma luta, como você sabe, que parece não ter fim. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas antes você ouve mais uma informação importante relacionada ao Abril Indígena e sobre o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas. E ouve também mais uma composição de Wakai, que é o músico indígena, que vai estar também presente nas atividades do Abril Indígena. Confira em nosso site a programação completa e ajude a espalhar por aí esta iniciativa tão necessária para todas e todos nós. Como todo ano existe o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas de todo o Brasil, os estudantes indígenas da Universidade Federal estão agora se preparando para sediar o 5º Enei, que vai ser em 2017, e a gente vai ter esse encontro preparatório no Abril Indígena, né? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Latitudes Latinas, o melhor da música e da cultura latino-americana, aqui, na Educativa FM.